Capítulo 35. Conformismo, uma armadilha na religião. Conformismo é a virtude do escravo e pode tornar-se o defeito do cristão. A história ensina-nos uma lição sombria de que populações inteiras se escravizam à vontade de um líder político ambicioso, se ele lhes prometer segurança e alguns centavos a mais no pagamento diário. E com muita frequência, depois de ter entregado a vida a ele por conformismo, elas descobrem que só receberam os poucos centavos a mais depois de longas horas de trabalho pesado e que a segurança de que mais necessitam é a proteção de seu protetor. O ditador, seja ele político, seja religioso, deve ser capaz de distribuir pequenos favores aos fiéis e estes estão sempre ao seu alcance. Tais favores são como o peixe atirado a uma foca por sua exibição, ou como o sal, que nos tempos antigos era colocado perto do ponto de tocaia para que o cervo cauteloso se aproximasse da arma de antecarga. E conformismo é a característica que o ditador deve ter se quiser que suas ordens ditatoriais sejam cumpridas. No entanto, conformismo dentro dos limites é positivo. O músico deve adaptar-se às leis da harmonia, o engenheiro às leis da física e o agricultor às leis do desenvolvimento daquilo que ele planta. Se eu quiser aprender uma nova língua, vou ter de me submeter à sua gramática e ao seu vocabulário e seu estilo. E só é possível existir sociedade civilizada porque a maioria de seus cidadãos se amolda com moderação às leis da vida civilizada. Depois de dizermos essas palavras de elogio ao conformismo, não sobra quase nada de bom para descrevê-lo. Daqui em diante, é tudo praticamente maligno. É maligno porque pode ser, e quase sempre é, usado por poucos dominadores para escravizar muita gente maleável. Quase todas as pessoas de boa alma não são conformistas. Milhões de pessoas menos dotadas como nós podem agradecer a Deus pelos inflexíveis inconformados que lutaram nossas batalhas por nós, em geral, muito antes de termos nascido, porque ousaram se levantar e desafiar o status quo. Cada vitória conquistada na área do governo não foi conseguida por multidões, mas por alguns inconformados que colocaram a vida na linha de frente e se recusaram a aceitar a liderança de homens indignos de ocupar o posto de líder. Horrorizados, os guardiães do status quo reviraram os olhos em direção ao céu e suplicaram ao Deus que julgavam ser o protetor dos conformados, para salvar sua posição imerecida e suas bolsas abarrotadas de dinheiro dos rebeldes vulgares. Mas a oração deles não foi ouvida. Deus estava ao lado dos inconformados. A liberdade que nós, do Ocidente, desfrutamos hoje é um presente de Deus e de nossos inconformados antepassados. Nós, protestantes, devemos nossa liberdade religiosa e a bênção de poder abrir a Bíblia aos homens, cujas sepulturas hoje construímos com satisfação, mas a quem não teríamos ajudado com tanta disposição se tivéssemos vivido na época em que o fruto de suas lutas era duvidoso. O conformismo com a palavra de Deus é sempre correto, mas a obediência a líderes religiosos é boa semente se esses líderes provarem ser dignos de liderar. Liderança na Igreja de Cristo é uma liderança espiritual e deve ser entendida por todos. Para ser líder, não basta apenas ser eleito pelo povo. Em nossos círculos evangélicos atuais, corremos o grande perigo de nos conformar exageradamente com as autoridades dentro das igrejas e assim reprimir toda a originalidade e ousadia que porventura existam entre nós. Uma denominação corre grande perigo quando a única virtude exigida de seus pastores é o conformismo e o único pecado eclesiástico imperdoável é a insubordinação. Tal situação se desenvolve quando as autoridades da igreja são colocadas em seus postos por vontade humana, não por terem sido comissionadas pelo Espírito Santo. A fim de continuar no poder, esses líderes devem exigir e obter conformismo para que as leis sejam cumpridas por seus subordinados. Essa gente prefere liderar uma denominação de conformistas medíocres, a se sentir constrangida pela presença de homens ungidos e de visão que podem, sem querer, conquistar o coração de seus seguidores. Assim, quando alguém parece estar ligeiramente acima do nível achatado do conformismo, é gentilmente posto para fora, aparentemente para proteger a obra do Senhor, mas na verdade para reter o controle da máquina eclesiástica. Nenhum homem é conduzido pelo Espírito tem medo de perder sua posição dentro de uma igreja cheia do Espírito. Onde a igreja é considerada nada mais que uma instituição, todo homem que ocupa uma função respeitável na hierarquia procura conservar seu precioso posto ou garantir um mais alto. Então ele procura uma técnica de sobrevivência, e com o passar dos anos, o conformismo forçado é a técnica mais empregada pelo maior número deles. Se a igreja deseja prosperar espiritualmente, ela deve ter uma liderança espiritual, não uma liderança eleita pela maioria de votos. É extremamente importante notar que, quando o apóstolo Paulo descobriu que é necessário pedir obediência entre as igrejas jovens, ele nunca lhes pediu para ocupar um posto por meio de eleição. Ele reivindicou sua autoridade como um apóstolo nomeado pelo chefe da igreja. Ocupou essa posição pelo direito de pura influência espiritual, o único direito terreno que deve ser respeitado pelos filhos da nova criação. Na igreja ou denominação em que o Espírito Santo está no controle, não há conformismo forçado, há uma feliz cooperação da parte de todos para com os líderes ungidos. Os soldados rasos do rei reconhecem seus líderes verdadeiros. Eles são os únicos que não possuem insígnias nos ombros, mas possuem o óleo da unção na testa.